Louvamos Allah Azza wa Jalla, que a paz de Allah esteja com o mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Presto testemunho que não há divindade além de Allah, que Muhammad sallallahu alaihi wa sallam é o mensageiro de Allah. Continuamos com a biografia do Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam e paramos na vez passada no limite da vitória que aconteceu numa grande batalha chamada a Grande Batalha de Badr, um lugar próximo de Medina que se chama Badr. Ela foi essa batalha chamada como Badr al-Kubra, ou a Grande Batalha de Badr, pela importância dela. Foi o divisor de águas, foi a vitória grande prometida por Allah Azza wa Jalla ao mensageiro Muhammad para elevar o Islã e torná-lo mais respeitado ainda, numa época que ele era, ou que ele tinha muitos inimigos. Uma vitória clara para o mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, e o triunfo veio de Allah azza wa jalla. Aconteceu no ano 2 da Hijra, no mês de Ramadan, no dia 17, uma das datas mais importantes do calendário islâmico. Lembre sempre dessa data, 17 de Ramadan, do ano 2 da Hijra. Uma caravana de Quraysh estava voltando do Sham para Meca, e fatalmente ela passaria em Medina. Nós ficamos sabendo através da biografia do mensageiro que os muçulmanos haviam sido expulsos de Meca, e os pertences deles, as riquezas deles, o dinheiro deles e tudo o que eles possuíam ficou em Meca. Tomaram deles, dos muçulmanos. Saíram sem nada quando emigraram para Medina. Ficou sabendo o mensageiro que uma caravana de Abu Sufyan estaria voltando do Sham para Meca e passaria em Medina. Pediu então que ela fosse, que as pessoas intercedessem ou atacasse aquela caravana e se apoderasse de todas as riquezas que ela tinha. Com isso eles estariam fazendo justiça e readquirindo o que eles tinham de direito, que eram as riquezas que eles haviam deixado em Meca. O mensageiro sallallahu alaihi wa sallam formou um exército de 300 pessoas, ou 300 e poucas pessoas, não passariam de 320. Dois cavalos e talvez somente 70 camelos. Não tinha montaria para as 300 pessoas, porque eles sairiam de Medina para se encontrar em Badr, ou para alcançar a caravana. Nenhum mensageiro mais humilde das pessoas que existiam nessa face da terra tinha uma montaria especial para ele. Cada um montava um templo. Assim foram se sucedendo o mensageiro Ali ibn Abi Talib e outros companheiros e sahaba do Rasul, até Omar ibn Khattab, Abu Bakr al-Saddiq, Abdul Rahman ibn Auf. Cada um montava um pouco e o outro montava mais um pouco, não tinha montaria para todos eles. Desceram no lugar, chegaram num determinado lugar e o mensageiro sallallahu alaihi wa sallam mandou duas pessoas para que investigassem a trajetória de Abu Sufyan. Só que Abu Sufyan ficou sabendo que a caravana dele seria atacada e mandou pedir socorro em Meca. E mudou o caminho da caravana. Mesmo mudando o caminho da caravana, os coraixitas, com toda a arrogância dele, com toda a arrogância e soberba deles, preferiram a guerra. Abu Sufyan também mandou investigar o que estava acontecendo do outro lado. Pegou um rapaz, um homem, e disse para ele: você encontrou alguém da parte de Muhammad nesse lugar? Abu Sufyan, na época, claro, ele não era muçulmano ainda. Ele disse: não, só encontrei dois homens embaixo daquela árvore. Abu Sufyan foi investigar também, cada um com a sua estratégia. O Rasul com a sua estratégia, Abu Sufyan também com a sua. Ele olhou embaixo da árvore e viu as fezes dos camelos ali. Ele pegou, haviam secado, e viu que dentro das fezes tinha vestígio do caroço das tâmaras. E ele descobriu que esses dois homens vieram de Medina mesmo, que essas tâmaras são de Medina. Aí ele mudou o sentido da caravana. Eles não passariam onde o mensageiro sallallahu alaihi wa sallam pensou que passariam e mudou o sentido da caravana. Não aconteceria a guerra se não fosse a jactância, a soberba, a arrogância dos coraixitas. E o líder deles, o maior líder deles, Abu Jahl, disse: não, nós vamos sair mesmo assim. Mesmo por terem recebido a notícia que a caravana tinha escapado, não tinha sido atacada, eles disseram: nós vamos e vamos chegar em Badr, e ali nós vamos festejar, beber e dançar para mostrar para os árabes todos a nossa força. Insistiram então na guerra. E Allah Azza wa Jal quis, e a sentença dele é imutável, que os dois se encontrariam sem um precedente. Eles iam se encontrar para a guerra. O mensageiro sallallahu alaihi wasallam ficou sabendo que os coraixitas então se prepararam e saíram. Ele então pediu a opinião dos seus companheiros. Eram os imigrantes e eram os apoiadores, o Ansar. Os imigrantes emigraram com o mensageiro sallallahu alaihi wasallam. Eles iam apoiá-lo. Mas o Ansar, que eram os apoiadores, eles não tinham por obrigação. O pacto que eles tinham feito com o mensageiro era de proteger o mensageiro dentro de Medina. Mas como a guerra aconteceria fora de Medina, o mensageiro achou por bem pedir a opinião deles e o que eles achavam da situação, e ele mesmo achava, eles não tinham nenhum dever.